soubesse que seria apenas um lance, se eu soubesse que não me darias uma chance, CD Top Melody, não teria ficado com você. Sou um homem das antigas que valoriza um relacionamento a dois e ainda acredito em sentimento e no amor. Do amor, do amor, do amor. Eu estava quietinho no meu canto, foi então que você apareceu, toda linda com seu charme de mulher. Logo eu pensei, já é. Aceitei tomar um gole da sua bebida. Em minutos senti que estavas envolvida. Rolou um papo de futuro pra nós dois, que foi tudo esquecido depois. Se eu soubesse que seria apenas um lance, se eu soubesse que não me darias uma chance, não teria ficado com você. Sou um homem das antigas que valoriza um relacionamento a dois e ainda acredito em sentimento e no amor. Eu estava ali, quieto no meu canto, e vem você e aparece, toda linda, cheia de charme. Não deu pra resistir. Se eu soubesse que seria apenas um lance, se eu soubesse...